Este é mais um bom programa da Rádio Transmundial de Portugal. Olá, começa agora o programa O Som do Livro. Tudo sobre aquilo que é o livro dos livros. Olá, caro amigo, eu sou o Paulo Chaveiro e este é o programa O Som do Livro, que traz até si o livro mais lido em todo o mundo. O meu desejo é que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Para aqueles que ainda não sabem que som é este, que livro é este que nós estamos a estudar, que nós estamos a analisar, que nós estamos a ouvir, eu quero dizer que este é o livro mais conhecido e mais vendido em todo o mundo. Não há outro que se compare a ele. E este livro é a Bíblia. Nós temos estado a estudar a Bíblia desde o primeiro capítulo do Gênesis até onde nos encontramos agora, que é o capítulo 17. Vários amigos nos têm escrito as suas cartas, a fazer perguntas, a levantar questões ou dúvidas que tenham. Podem continuar a fazê-lo, pois nós iremos responder a cada uma com todo o gosto. E no final do nosso programa nós deixaremos a nossa morada, caso queira nos escrever, para levantar alguma questão ou colocar alguma dúvida que tenha ou pedir algum apoio na área espiritual. Nós teremos todo o gosto em ajudá-lo. No último programa nós estivemos a analisar a vida de Abraão e continuamos a ver este servo, como ele agiu, como ele tem sido um exemplo para nós, para os nossos dias, apesar de ter vivido há milhares de anos. Ele continua a ser uma referência para nós, quer pela positiva, quer mesmo quando ele não foi assim tão positivo no seu caminhar com Deus. Mesmo quando ele falhou, nós podemos tirar grandes lições. A Bíblia é um livro particular e excepcional exatamente por isso. Porque ele não coloca os heróis, que são para nós pessoas importantes, relevantes, até como referência, não os coloca num pedestal. Ele mostra, a Bíblia mostra, exatamente como o homem é, com as suas necessidades, com as suas carências, mas também com as suas virtudes e aquilo que a pessoa tem de bom, como o Abraão, que é sem dúvida alguma um exemplo de fé. Um homem que confiou em Deus, mesmo que por momentos, e nós iremos analisar isso hoje, mesmo que por momentos a sua fé tenha fraquejado. Nós hoje estamos a estudar e a ver Gênesis capítulo 17. Iremos parar aqui neste capítulo e olhar para a pessoa de Abraão. Este capítulo é extremamente rico, porque nele vamos encontrar três vezes Deus a reafirmar a sua aliança com Abraão. Como já vimos em programas anteriores, Deus tinha falado com Abraão no capítulo 12, estabelecendo uma aliança com ele, chamando-o de uma terra distante para uma terra que Deus lhe havia prometido que lhe daria a ele e à sua descendência. Entretanto, passaram muitos anos e verificamos que Abraão, em algum tempo da sua vida, perdeu esta confiança em Deus e tentou, pelas suas próprias forças, encontrar a solução para o cumprimento da promessa que Deus havia feito. Assim, ele teve esse filho com a sua serva, e que veio a nascer, do qual veio a nascer Ismael. Depois encontramos, então, no capítulo 17, Deus a reafirmar as promessas que havia feito a Abraão já nos capítulos anteriores. Vemos, então, em Gênesis capítulo 17, verso 1, o que Deus diz sobre este assunto. Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e ti, e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Vemos aqui Deus a falar com Abraão e a mudar-lhe o nome. É interessante este aspecto da relação entre Deus e Abraão. Deus está a preparar tudo para que o cumprimento da promessa que ele havia feito aconteça. Inclusive altera o nome de Abraão, que queria dizer grande pai, para Abraão, que quer dizer pai de nações. Deus prepara não só Abraão em termos emocionais como psicológicos, altera-lhe o nome para que ele compreenda bem aquilo que Deus vai fazer. No entanto, apesar destas promessas, Abraão continua na expectativa de ver aquilo que vai acontecer, pois já passaram muitos anos e Deus reafirma no verso 6 aquilo que vai fazer com Abraão. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei à tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Esta é a promessa de Deus a Abraão. Uma promessa tremenda. Imagine você que Deus faria esta promessa a si, de o tornar pai de muitas nações, de o tornar alguém poderoso, que os seus filhos eventualmente viriam a ser governantes importantes. Imagino que Abraão certamente deve ter ficado muito satisfeito com aquilo que Deus havia dito. No entanto, Deus continua a falar com Abraão e estabelece com ele um pacto, estabelece com ele uma aliança. E, aliás, Deus é este Deus de alianças que gosta de deixar marcos para nós próprios nos recordarmos daquilo que ele nos tem dito. Deus faz isso ao longo da história da humanidade. Não que Deus necessite disso, mas nós, certamente, para não nos esquecermos daquilo que Deus havia prometido, Deus estabelece alianças e faz com que haja marcos muito concretos, cerimónias até que fiquem marcadas na nossa cultura, nas nossas práticas comuns, para não nos esquecermos daquilo que Deus nos tem dito. E é o que Deus estabelece aqui com Abraão. Primeiro, Deus muda o nome para que ele não se esquecesse daquilo que Deus iria fazer. Mas imaginemos esta situação. Deus mudou o nome a Abraão, Deus fez esta promessa há muitos anos atrás a Abraão, de que ele seria o pai de muitas nações, mas ainda nada estava a acontecer. Vamos imaginar que Abraão estava em casa e passava ali uma caravana de homens negociantes que eventualmente iriam negociar para o Egito. E Abraão, como era um homem muito hospitaleiro, talvez mandasse parar estes negociantes, perguntasse para onde eles iam, se eles queriam descansar um pouco em sua casa. E nessa conversa que eles tinham, talvez eles perguntassem, então, mas qual é o seu nome? Bem, o meu nome mudou há pouco tempo. Olha, o meu nome era Abraão e agora mudou para Abraão. Então, mas porquê é que mudou? Se o seu nome era Abraão e queria dizer grande pai, agora porquê é que mudou para pai de multidões, pai de muitas nações? Qual a razão dessa mudança? Tem assim tantos filhos? Nasceram-lhe muitos filhos agora, é isso? Quantos filhos tem? Bem, Abraão talvez dissesse, bem, na realidade não tenho filhos. O único filho que tenho realmente é da minha serva, filhos da minha mulher ainda não nasceram nenhum, mas Deus me prometeu. Talvez aqueles comerciantes não achassem assim muita lógica esta mudança de nome. E, enfim, talvez ficassem na dúvida que será que Abraão está mesmo consciente do que ele está a dizer, ainda está nas suas capacidades todas, pois já Abraão estava com 99 anos quando Deus vem e fala com ele estas questões. Deus queria deixar este marco bem presente na mente de Abraão, de que as coisas estavam a mudar. Deus havia prometido há muitos anos atrás de que faria dele uma grande nação, que o seu descendente daria origem a muitos reis e a muitas nações. E isso foi um facto. Não só através de Ismael criaram vários povos, como através do próprio Isaac, veio dar origem a vários povos. E assim o cumprimento da promessa de Deus se realizou. Depois, avançando mais, encontramos-nos no verso 9, 10 e seguintes, onde Deus estabelece um marco, uma forma de Abraão e todo o homem se lembrar desta aliança que Deus havia firmado com ele. Deus tinha prometido uma grande descendência a Abraão. E Deus então não quer só que Abraão fique com a lembrança do seu nome, a alteração do seu nome, que ele passaria a ser chamado pai de multidões, mas deixam uma marca na sua própria carne. E aqui é introduzida a circuncisão, que é uma operação, uma ação cirúrgica, feita no prepúcio do homem. E todos eles deveriam passar por este rito. A partir do oitavo dia, todo o homem, todo o macho, como diz aqui esta tradução que nós estamos a usar, deveriam ser circuncidados. Isto para que houvesse uma lembrança não só na sua cabeça, mas também uma marca bem física no seu corpo para se lembrarem de que eles tinham sido escolhidos por Deus, para ser os mensageiros de Deus a toda a humanidade. Deus havia agido assim com Abraão, e depois nós verificamos que no Novo Testamento O que Deus pretendia, na realidade, era uma marca no coração do homem, no coração dos seus filhos. E o apóstolo Paulo, no livro aos Romanos, fala exatamente disso, que a circuncisão que importa, a marca física que importa, é aquela que é feita no coração. E esses são os verdadeiros filhos de Abraão, são os verdadeiros filhos de Deus, aqueles que, de alguma forma, guardam as palavras de Deus na sua vida, guardam a palavra de Deus no seu coração. Depois vemos Deus agir também, não só com Abraão e com os homens, quase dava a sensação de que as mulheres haviam sido esquecidas desta promessa, mas a partir do verso 15 em diante, Deus vai tratar com Sara, a mulher de Abraão, ou melhor dizendo, com Sarai, que era o nome anterior de Sara. Sarai quer dizer, uma das possíveis traduções poderia ser contenciosa, o nome Sarai queria dizer isso, contenciosa, e Deus muda o nome de Sarai para Sara, que significa princesa. Deus quer tratar também com esta mulher. Ela tinha sido toda a vida estéril. Ela já tinha praticamente 90 anos e continuava sem filhos. E Deus diz a Abraão que vai abençoar também a sua mulher. Diz então o texto em Gênesis 17, verso 16. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim. Eu a abençoarei e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Deus quer então que Sara seja parte integrante deste projeto. Deus não só escolhe Abraão para ser um pai importante de multidões, como diz o texto, mas Deus escolhe Sara para ela fazer parte integrante e cumprir esta promessa. Não uma mulher qualquer, mais uma vez Deus dá ênfase na vida familiar. Vida, a relação que Abraão tinha com Sara, sua mulher, era extremamente importante e por isso Deus havia de dar um filho por esta mulher. Agora, Abraão está diante de um facto tremendo, Deus está a fazer uma promessa tremenda, mas não sei se Abraão estava muito crédulo quanto a isso. Tanto que no verso 17 vemos o seguinte, então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo, há um homem de 100 anos, há de nascer um filho? Dará à luz Sara com os seus 90 anos? Abraão estava com esta atitude diante desta promessa de Deus. Eu creio francamente, não querendo desculpar de forma alguma Abraão, mas Abraão certamente estava em dúvidas com a promessa de Deus. Haviam passado aproximadamente 20 anos, 24 anos, desde que Deus prometera que ele sairia da terra de Ur dos Caldeus até este momento que ele se encontra diante de Deus e que Deus diz que através de Sara, sua mulher, ele teria um filho, que seria o pai de muitas nações. E eu creio que Abraão, diante deste facto, talvez ele já não acreditasse que Deus iria agir. Eu penso que, se calhar, muitos de nós nos encontramos nesta situação, nos encontramos na mesma posição que Abraão. Talvez Deus tenha prometido alguma coisa particular a ti, ou talvez aquelas promessas mais gerais da sua palavra, como em Abraão e no seu descendente seriam felizes todas as famílias da terra. Mas talvez já passou tanto tempo na sua família que você duvida, sinceramente, duvida que Deus é capaz de fazer alguma coisa. Eu creio que era esta a situação que Abraão vivia neste momento. Era nisto que Abraão estava a pensar. Será mesmo que Deus vai ter capacidade de me fazer ser pai agora aos 100 anos? Será que Deus vai ter mesmo capacidade de mudar Sara, que era uma mulher estéril por toda a vida e agora aos 90 anos é que vai ter um filho? Abraão riu desta situação. Talvez você vive uma situação que já há 20 anos está nessa circunstância, o seu marido ou a sua esposa não mudam de forma alguma. Talvez Deus tenha prometido que Ele quer abençoar o seu lar, a sua família, Ele quer transformar a sua casa. Talvez você está a rir neste momento e dizer, não, é impossível que alguma coisa mude. Sempre foi assim, sempre a minha mulher foi assim, sempre o meu marido foi assim, sempre os meus filhos foram assim. Como é que é possível agora, nesta altura da vida, o meu marido ou a minha esposa ou os meus filhos mudarem? Abraão estava exatamente com esta dúvida. E por causa disso ele não só riu da possibilidade da promessa de Deus se cumprir, como ele diz no verso 18, tomara que viva Ismael diante de mim. Por outras palavras, diria Abraão, quem me dera a mim que pelo menos Ismael não morra, quanto mais eu ter ainda um filho de Sara. Isso é praticamente impossível, não é possível a ninguém que isso aconteça, fazer com que isso aconteça. Então Deus responde a Abraão. Deus é um Deus que não nos deixa sem resposta. Quando nós fazemos uma oração a Deus, Deus fala connosco e Deus responde às nossas dúvidas. E Deus responde a Abraão no verso 19 e diz, de facto, Sara, tua mulher, te dará um filho e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Deus diz que vai dar um filho a Abraão, e esse filho Isaque, significa, o nome de Isaque significa riso, significa que esse filho Isaque vai ser um marco para Abraão não se esquecer de que ele riu das promessas de Deus. Abraão admitiu esta, digamos assim, esta sua falta de fé, esta sua falha de acreditar na promessa de Deus. Já havia passado tantos anos que ele estava à espera ou pensava que a promessa de Deus se iria cumprir simplesmente e unicamente por Ismael. Mas Deus diz, não será assim. Eu vou-te dar um filho por Sara e será esse filho que Sara vai ter, que será o filho da aliança. Será o filho e esse será o descendente da aliança. Ismael, ele também é importante, ele será abençoado, ele será também pai de muitas nações, ele será príncipe importante, ele terá 12 príncipes, diz o texto no verso 20. Ele se multiplicará e fará dele grande nação, mas a promessa será estabelecida com Isaque, diz o verso 21, o qual Sara te dará à luz neste mesmo tempo daqui a um ano. Finda esta fala com Abraão, Deus se retirou dele, elevando-se. Então vemos Deus a estabelecer ou reconfirmar a promessa que havia feito a Abraão muitos anos antes, que Abraão já começava a duvidar e houve necessidade de Deus a reconfirmar esta promessa, não só a ele, como a sua esposa, a Sara, mas também deixar-lhe uma marca na vida, uma marca no seu próprio corpo, a ele e a todos os seus descendentes, a ele e a todos os homens da sua casa, uma marca física, para que ele se lembrasse daquilo que Deus havia dito. Eu creio que às vezes é bom nós podermos ter marcas na nossa vida, na nossa casa, talvez até na nossa Bíblia. Eu já sugeri isso em outros programas. Volto a sugerir, quando Deus fala consigo, sublinhe na sua Bíblia, deixe uma marca na sua Bíblia daquilo que Deus lhe está a dizer. Porque muitas vezes nós nos esquecemos das promessas de Deus, nos esquecemos daquilo que Deus nos pede para fazer e por vezes, se não deixamos uma marca física no nosso dia-a-dia, talvez um dia vamos nos esquecer. Então, Deus pediu a Abraão que ele deixasse uma marca. Isso estabeleceu, então, com Abraão a circuncisão. Mas também alterou o seu nome dele e de sua esposa, Sara, exatamente para que ficasse um memorial. Inclusive, o nome de Isaque é dado para que ele se lembrasse que, quando Deus prometeu que haveria de lhe dar um descendente, ele riu dessa situação. Então Deus deixou uma série de marcos para que Abraão se lembrasse daquilo que Deus lhe tinha prometido. Agora, com estas promessas, era necessário que Abraão fizesse alguma coisa. Era necessário que Abraão vivesse ou aplicasse aquilo que Deus lhe estava a dizer. Muitas vezes, quando Deus nos promete alguma coisa, nós ficamos na expectativa. Deus pede-nos para fazermos algumas coisas e nós não fazemos a nossa parte e esperamos, então, que alguma coisa aconteça. Infelizmente, às vezes, por causa da nossa desobediência, não recebemos aquilo que Deus nos prometeu. E os restantes versos deste capítulo 17 é exatamente Abraão a aplicar, a pôr em prática aquilo que Deus lhe tinha prometido. Se por um lado vemos no verso 17 deste mesmo capítulo que ele riu, talvez com alguma dúvida se Deus iria ou não cumprir a promessa que havia feito, pois seria algo bastante difícil, pois ele já tinha 100 anos e a sua esposa 90, aos quais destes 90 tinha sido estéril. Como é que uma mulher estéril, que já não poderia ter filhos, agora iria ter filhos? Mas mesmo assim, Abraão confiou. E é isto que é interessante ver neste homem. Ele é, de facto, um exemplo de fé e de prática, porque ele põe em prática as promessas que Deus lhe tinha feito. Deus havia estabelecido uma aliança com ele, e essa aliança implicava que ele se circuncidasse, assim como todo o homem e servo, todo aquele que era nascido da sua casa. E foi exatamente isso que Abraão foi fazer nos momentos seguintes. Vemos no verso 23 que diz: tomou, pois, Abraão a seu filho Ismael e a todos os escravos nascidos em sua casa e a todos comprados por seu dinheiro, todo o macho de entre os da sua casa, e lhes circuncidou a carne do propúcio de cada um, naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Abraão não esperou muito tempo para obedecer à palavra de Deus. Deus lhe havia dito alguma coisa e ele foi e executou como Deus lhe tinha dito para fazer. E isto revela, sem dúvida alguma, a fé deste homem. Abraão não esperou muitas horas para fazer isto. Talvez quando Deus lhe prometa assim alguma coisa e Deus diz, olha, faz desta maneira ou faz daquela maneira, muitas vezes vocês ficam talvez relutando, será que vou fazer, será que não vou fazer, ficando na dúvida se é ou não assim que deve fazer. Abraão era um homem determinado, era um homem de fé, era um homem que aplicava na sua vida aquilo que Deus lhe dizia. Era um homem que vivia a palavra de Deus, punha em prática a palavra de Deus. E vemos então neste texto, no final deste texto, termina esta secção dizendo que Abraão aplicou então, pôs em prática, não só a ele, mas a todos os homens nascidos da sua casa, ficaram com esta marca da promessa de Deus. Eu gostaria que isto ficasse como lição para nós. Quando Deus fala connosco, até que ponto nós estamos dispostos a pôr em prática a palavra de Deus? No próximo programa, nós iremos ver como Deus continua a falar com Abraão, como Deus aparece a Abraão com mais dois anjos.